Certa música me lembra um filme. Cinema e trilha sonora andam juntos desde sempre, mesmo quando o cinema ainda era mudo. Conheça agora um pouco da história das trilhas sonoras cinematográficas, em documentário produzido por Laiana Maiara, Lídia Melo e Rodolfo Ribeiro, para a disciplina de Tecnologias Midiáticas no segundo semestre de 2008. Escutar músicas como essa, da família Adams, em produções cinematográficas, só foi possível após um longo processo. Já na tragédia grega, o desenrolar da narrativa dramática não se dava sem acompanhamento musical de intervenções de um coro cantado. Essa tradição se estendeu para o teatro clássico e chegou ao cinema mudo. Naquela época, havia um pianista nas salas de concerto, encarregado de criar o clima narrativo das cenas, improvisando sobre um repertório próprio, conforme sentia nas imagens. Nas salas mais afortunadas, era possível encontrar orquestras inteiras tocando, muitas vezes com partituras originais para o filme. O primeiro filme sonorizado foi O Cantor de Jazz, lançado em 1927. Isso graças à máquina de sonorização Vitaphone, que sincronizava o filme a um disco de 78 rotações. A partir daí, desse momento, o filme poderia ter falas. A qualidade da amplificação do som era baixa, havia um chiado constante, além da possibilidade do disco riscar com o tempo e tirar o filme de sincronismo. Ainda assim, foi um avanço, e o cinema falado se tornou a nova moda entre os espectadores. Mais ou menos o que se pode ver no clássico Cantando na Chuva. A chegada do som ao cinema foi a salvação para muitos músicos na época. Com a saturação da música europeia e a busca por compositores mais ativos, muitos deles não tinham mais saída senão deixar de compor. Quando finalmente inventaram o som no cinema, os compositores que trabalhavam numa linha conservadora, preservando sinfonia e conduzindo uma narrativa, passaram a trabalhar com a trilha sonora cinematográfica. Charlie Chaplin foi o primeiro que, ainda no cinema mudo, se preocupou com a música certa para a ação corrente, compondo ele mesmo partituras para acompanhar seus filmes. As músicas eram um tanto pobres, exigindo do pianista do cinema uma dose de variações temáticas, mas funcionavam, até porque seus filmes não eram tão complexos. Mas durante os anos que se seguiram ao lançamento do Cantor de Jazz, a música acabou sendo relegada novamente a um plano ilustrativo e servia mais para tapar buracos sem diálogo do que propriamente construir um clima. A grande guinada foi dada por Walt Disney em 1939. O filme Fantasia fez com que a ação dos personagens animados fosse subordinada à narrativa da música, herança que chegou aos filmes mais novos da Disney, como O Rei Leão, em 1994. Sim, vai entender os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Nenhum criador da área cinematográfica ficou alheio ao que viu em Fantasia. Os produtores começaram a repensar o som, acrescentando a música como elemento primordial. Assim, aos poucos, a trilha sonora começou a ganhar forma. O final da década de 40 caracterizou o domínio da trilha em função do gênero. Os filmes noir, os suspenses e os romances são ambientados musicalmente de formas mais sutis. Nos anos 50, essa sutileza chega ao extremo. Algumas trilhas encaixam tão bem no espírito de um filme que o diretor adota o compositor oficialmente em todas as suas produções. É o caso da parceria entre Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann. É impossível se referir à Psicose sem lembrar de sua famosa trilha sonora. Os anos 60 trazem a música popular como trilha sonora, o que nunca havia acontecido antes. Começa o reinado dos compositores populares, aqueles que criam tanto formas orquestrais para alguns momentos, como também suaves e cativantes melodias que nos fazem sair do cinema cantarolando o tema. Os filmes de espionagem se tornaram um sucesso nessa época. A história do agente secreto James Bond começou a ser gravada em 1962, com 007 contra o satânico Dr. No. A música que exibia tornou-se quase inseparável dele próprio. Aos poucos, as canções foram tomando o lugar da música sinfônica, e nos anos 70, explodiram os musicais, com a música pop e o rock and roll pontuando a ação do filme. Greasy, Nos Tempos da Brilhantina, um clássico exemplo. Mas foi a Fantástica Fábrica de Chocolates, de 1971, que recebeu uma indicação ao Oscar, na categoria de melhor trilha sonora, graças principalmente às músicas cantadas pelos Oompa Loompas. Os anos 70 e 80 praticamente exploraram toda a vertente pop da música, até como clima subjacente. No final dos anos 80, a partitura orquestral voltou à narrativa do cinema, em simultaneidade à música pop e à canção tema do filme. Aliás, a canção tema se tornou indispensável em sagas cinematográficas como Star Wars. Missão Impossível. Indiana Jones. Em alguns casos, a canção tema torna-se mais famosa do que o próprio filme. É o caso de Três Homens em Conflito. Você pode até não conhecer o filme, mas a música, criada pelo premiado compositor italiano Ennio Morricone, com certeza você já ouviu. Ele é responsável pela composição e arranjo de mais de 500 filmes, como dos faroestes de Sergio Leone. Para finalizar, um clássico do cinema brasileiro. Não, ouvinte, desculpe, mas não vamos colocar o sucesso no dia em que eu saí de casa do filme Dois Filhos de Francisco. A trilha sonora em questão é Lua de Cristal, da rainha dos baixinhos Xuxa Meneghel, que foi tema musical de um filme com o mesmo título produzido no ano de 1990. O filme foi uma das maiores audiências do cinema brasileiro, sendo a sétima maior bilheteria do país, com 5 milhões de espectadores. E ao som dessa singela canção, concluímos o documentário Certa Música Me Lembra um Filme, produzido sob coordenação do professor Aquiles Costa e referente à disciplina de tecnologias midiáticas. Esse documentário foi gravado no Laboratório de Rádio Jornalismo da Universidade Federal do Piauí no dia 4 de dezembro de 2008. A locução é de Lígia Mello e Laiana Maiara, produção de Rodolfo Ribeiro e trabalho técnico do professor Aquiles Costa.